De segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Olá, meus amigos, sou Narciso Gonçalves, que apresento Portugal Les a Les de segunda a sexta-feira. Boa tarde para quem estiver a ouvir na Rádio Onda Nacional, bom dia para quem estiver na Planeta, na Rádio Antena Web. Os primeiros sons a rodar por este programa de hoje, quarta-feira, dia 25, foram elas... Lena D'Água com o tema Demagogia, depois Trio Admira com Ana Maria e por fim António Variações com Canção do Engate. E estes três já passaram, nós continuamos por cá. Para vos lembrar do nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. De seguida vamos ficar com os Cabeça no Ar com o Baile da Biblioteca. Depois passa por cá os Brod Mel e Conjunto Maria Albertina. Thank you.

Deus Maria, tão azuis que linda cor. Quem me dera, Maria, de teu amor fosse meu, podes crer que julgaria ser um milagre do céu. Se a minha vida é de adorar, porque me faz assim penar, viver sem tu, oh que aflição, Ave Maria do coração. Se a minha vida é de adorar, porque me faz assim penar, viver sem ti, ó que aflição, Ave Maria do coração. Não te importes, rapariga, porque em beija faz falar. Deus te pague, Maria, a alegria que me deste. Dar-te muita porcaria, mas por hora chega este. Não tenhas medo da inveja, nem dos sorrisos banais, porque só cabe na igreja o nosso amor, nada mais. Lá na capela, junto ao altar, Nosso Senhor nos há de pensar, queremos ter a proteção, Ave Maria do coração. Queremos ter a proteção, Ave Maria do coração. Ao domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15 horas, Tropicália, apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Aqui estou eu de novo, já passou por cá mais um bloco de artistas. Foram eles os Cabeça no Ar com o Baile da Biblioteca, depois Broa de Mel com Tardes de Verão e Maria Albertina com Ave Maria, Ave Maria do Coração. Agora vou-vos falar um pouco da programação de fim de semana. Agora vou falar da programação de sábado. Sábado começamos pelas 14 horas com o programa Tropicália com Leandro Amador. Das 15 às 17, Clube de Rádio com António Marcial. Das 17 às 19, Diamantino Teixeira, Passeio da Fama. Das 19 às 20, José Pinheiro com a Festa do Zé. Das 20 às 21, um programa de produção externa, que é do JMR, o José Manuel Rasteiro. Das 21 às 23, Nuno Soares.

Pois é, meus amigos, e já só estamos a cerca de um quarto de hora do fim desta primeira hora. Os últimos que por aqui passaram de uma saída assim meio atribulada, mas pronto, os últimos que por cá passaram foi Amália Rodrigues, Cantiga da Boa Gente, depois Carlos Mendes com Verão e Alberto Ribeiro com a Canção do Alentejo. Agora vamos ficar com a Tonicha e a Marcha dos Marinheiros, depois António Mourão e Banda do Casaco. Eu volto nos entretantos. Eu venho já. Nós viemos a pensar nas meninas de Lisboa. Desembarcados mesmo assim os marinheiros, vamos ficar ancorados a uns olhos traiçoeiros. Salgadas pelo mar, as nossas bocas vai. Vai procurar o mel que os beijos têm, que é tão bom para os adoçar. Largamos vela a pensar numa janela enfeitada de alecrim. Entrando a barra, mala não chega a Belém. O marujo deita a marra à mulher que lhe convém. Quando chega da viagem, foi-se à pesca das mulheres. Deito o arpão sem saber se é linda ou feia. Vem às vezes um peixão, outras vezes vem baleia. Os marinheiros aventureiros são sempre os primeiros na terra ou no mar. Ao ver as belas, belas janelas, soltam logo as velas para as conquistar. Vamos, vamos, chiquita morena. Vamos, vamos, la noche es buena. Vamos, vamos, chiquita morena. Pues que quiero contar mi pena. No te despidas de mí, que pronto vuelvo a cantar. Pues estoy lejos de ti, sin tu ganas de llorar. Pero antes que me vaya, chiquita baila conmigo, que es la verdadera vez que puedo bailar contigo. Vamos, vamos, chiquita morena. Vamos, vamos, la noche es buena. Vamos, vamos, chiquita morena. Pues que quiero contarte mi pena. No te despidas de mí, que

Rádio Onda Nacional está na web em http://ondanacional.listen2myradio.com. Pois é, meus amigos, já estamos só a 5 minutinhos do final desta primeira hora. Os últimos sons que por aqui rolaram foram Tonisha com Marcha dos Marinheiros, depois António Mourão com Chiquita Morena e Banda do Casaco com a Margarinha dos Canibais. E como já estamos mesmo no final desta primeira hora, despeço-me desde já, voltarei a seguir ao sinal horário. Vamos ficar até ao final com a Brigada Vitor Jara e Cana Verde.

continuar, vamos ficar com Erminda Duarte e Somos Livres Gaivota. Esta é a vossa rádio de preferência na internet. Estamos em www.ondanacional.listen2myradio.com. Não se esqueçam que este programa passa na Onda Nacional de segunda a sexta-feira, das 14 até às 16, e na antena web das 8 às 10 da manhã. Vamos então à música. Sufocada de um povo a dizer não quero, fomos os bobos do rei, mastigando o desespero. Ontem, penas, fomos um povo a chorar na sarjeta dos que à força ultrajaram e venderam esta terra hoje nossa.

certinho vamos cantar. E quando a noite acabar, outra vez vamos brindar. Ai, ai, ai, toda a cidade tem que ver uma tasquinha metida numa viela, com a mulher do patrão a servir gingés com mamã. Ai, ai, ai, toda a cidade tem que ter uma tasquinha escondida na viela, e levar no coração saudades do vinho dela. Não há vila nem aldeia que não tenha uma tasquinha para ir matar o vício. E se andas com a ideia de fazer uma festinha, não encontras melhor sítio. E até de madrugada há copos de vinho na mesa. Nunca pode faltar nada na tasquinha portuguesa. Ai, ai, ai, toda a cidade tem que ter uma tasquinha metida numa viela, com a mulher do patrão a servir gingés com mela. Ai, ai, ai, toda a cidade tem que ter uma tasquinha escondida na viela, e levar no coração saudades do vinho dela. Toda a cidade tem que ter uma tasquinha metida numa viela, com a mulher do patrão a servir gingés com mela. Ai, ai, ai, toda a cidade tem que ter uma tasquinha escondida na viela, e levar no coração saudades do vinho dela. Aos sábados, pelas 23 horas, a Onda Nacional traz-lhe clássicos. Esta semana, concerto ao vivo com... Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou. Rio Grande. Aqui embora, sem luva, uma prenda tua, sem dar. Cá chegou direitinho a encomenda. Pelo expresso que parou na piedade. Clássico. Todos os sábados, 23 horas, só aqui, na Onda Nacional. Água fresca no bolso de trás. Repetição aos domingos, pelas 23 horas. Onda Nacional. Sintoniza-te. A Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Os últimos sons que por aqui passaram foram Ermelinda Duarte, Somos Livres, Devota, Tony Carreira com Ai Destino, Ai Destino e Banda Lousa com Tasquinha da Cidade. Da cidade, em qualquer lugar é bem-vinda uma tasquinha. Agora vamos falar um pouquinho da programação de domingo. Ao domingo começamos pelas 13 horas com José Manuel Rasteiro, depois temos o Café com Música com António Marcial, das 14 às 15. Das 15 até às 18, o Diamantino Teixeira com Tardes da Rádio. Depois, das 18 às 19, Música Mais, uma hora de música mais mexida. Das 19 às 20, Portugal Musical com Leandro Amador. E das 20 às 21, uma hora mais calma, uma hora de fado, Onda de Fado com José Pinheiro. A seguir, na mesma calma, Ilha de Sonhos com Nuno Soares. E para terminar, a repetição do concerto ao vivo selecionado das 23 à 1 da manhã. Como vos falei na primeira hora da programação de sábado, esta é de domingo. Amanhã vamos falar da semana. Vamos continuar com música para não estar aqui a massacrar. E Quarteto 1111 com Partindo-se. De seguida, Madre Deus. E por fim, Ala dos Namorados.

Os últimos sons que por aqui passaram foram Quarteto 1111 com Partindo-se, depois Madre Deus com Um Amor Infinito e Ala dos Namorados com Caçador de Sonhos. Pois bem, esta é a Rádio Onda Nacional, a vossa rádio de preferência na internet. Continuem desse lado, amigo, continuem por aí, que por aqui continuamos nós para vos fazer companhia. Seja um ouvinte fiel, seja da Onda Nacional. E vamos continuar com o Gemini com Pensando em Ti, depois Paco Bandeira e António Calvário. E eu ainda volto aqui para me despedir. Até já. Não chores, sorri.